Hi everybody, you're dropping by Moqueca City, the podcast of samba. É isso aí, malandragem, estamos de volta. Depois de longo recesso. E hoje trazemos um bloco especial com os nossos amigos do Pouca Chinfra. Salve as crianças, salve Jorge, força Flamengo. E um saludo especial desde Rio a todos os argentinos. Viva Facundo Cabral! Bonitas, eu vou torcer, eu vou. Pelas moças bonitas, eu vou torcer, eu vou. Pelo inverno, pelo sorriso, pela primavera, pela namorada, pelo verão, pelo céu azul, pelo outono. Dignidade pelo verde lindo desse mar, pelas moças bonitas eu vou torcer, eu vou. Pelas moças bonitas eu vou torcer, eu vou. Eu vou torcer pela paz, pela pelo amor. Pelas moças bonitas eu vou torcer, eu vou. Pelas moças bonitas eu vou torcer, eu vou. Pelas coisas úteis que se pode comprar com 10 cruzeiros. Pelo bem-estar, pela compreensão, pela agricultura celeste, pelo coração, pelo jardim da cidade, pela sugestão, pelo Santo Tomás de Aquino, pelo meu irmão, pelo gato Barbieri, pelo Mengão, pelo meu amigo que sofre do coração. Pelas moças bonitas eu vou torcer, eu vou. Pelas moças bonitas eu vou torcer, eu vou. Eu vou torcer pela paz, pela alegria, pelo amor. Pelas moças bonitas eu vou torcer, eu vou. Pelas moças bonitas eu vou torcer, eu vou. Pelas moças bonitas eu vou torcer, eu vou. Pelas dondocas bonitas eu vou torcer. Eu já tô ficando louco de saudades. Distância não foi a razão. Não tem jeito, algo não faz mais sentido. Nosso amor é sem defeito e é também sem solução. que eu faço? Que zoeira no pedaço. Meu barraco tá sem dono, abandono no meu coração. Não existe possibilidade, é nula de eu voltar, é uma loucura eu pensar que nunca mais vou te ter. Vou à luta, quem sabe meu santo escuta e me faça compreender. Que esquecer vai ser difícil, no final de novo início. Amor é sem direção. Que dilema, meu problema é a saudade dessa preta. Letra, música e canção. Nossas vidas por instantes foram um. Num instante o que era um, e mil pedaços se quebrou. Brincadeira, não tá fácil, que estrago, não foi mole, que bagaço. Tua luz, minha redenção. É uma pena, você sabe que o tema da minha música não vai mudar. Eu sei que vou te amar toda a minha vida. Respirar, ah, o dia vai raiar. Toda dor que a gente sente, o que de nós vai restar? Que saudades dessa preta. Que saudades dessa preta. Que saudades dessa preta. Da minha preta. Saudades da minha preta. Alô, Charlie, olha só o que eu vou te mostrar. Ei, meu amigo Charlie. Ei, meu amigo Charlie Brown, Charlie Brown. Chegou o mar, vem. Iaô chegou, oh, oh. chegou do mar e trouxe papo de Ipema, cumbia, é. Papo de Ipema, cumbia, ô. Papo de Ipema, cumbia, é. Papo de Ipema, cumba, ia, ei, a mandinga. Dos pretos velhos da África, dos turus do Oriente, trouxe um canto pra gente. Samarambê, samarambê, samarambê, pera lama, pera mami, vem filé. Maravilha, que a mamão, moró, ele vai, filé. Maravilha, que a mamão, tu vai ser. A famarambá, famarambá, famarambá, famarambá. Eu quero chiba, eu quero chiba. Carnaval com serpentina. Eu quero a Copa Roca de Brasil e Argentina. Os anjos do inferno, quatro ases e um coringa. Eu quero porque é bom. Eu que pego no meu rádio uma novela. Depois eu vou à Lapa, faço um lanche no Capela. Mais tarde eu e ela pros lados do hotel. Ouvi filando lamas, cidade sem aterro, como Deus criou. Quero já dançar de lá no clube com Valde Calmon, Rio de Ouro com Adalva, estrela d'alva do Brasil. Quero Sérgio Porto e o seu bom humor. Eu quero. Pode entender o que é paz e amor. Como foi bacana te encontrar de novo, curtindo um samba junto com meu povo. Você não sabe como eu acho bom. Eu te falei que você não ficava nenhuma semana longe deste poeta que tanto te ama, longe da batucada e do meu amor. Poxa, por que você não para pra pensar um pouco? Não vê que é motivo de um poeta louco? E quero teu amor pra te fazer canção. Poxa, não vem com essa de mudar de assunto. Não vê como é gostoso a gente ficar junto. Mulher, o teu lugar é no meu coração. Bacana te encontrar de novo, curtindo samba junto com meu povo. Você não sabe como eu acho bom. Eu te falei que você não ficava nenhuma semana longe deste poeta que tanto te ama, longe da batucada e do meu amor. Poxa, por que você não para pra pensar um pouco? Motivo de um poeta louco, que quero teu amor pra te fazer canção. Poxa, não vem com essa de mudar de assunto. Não vê como é gostoso a gente ficar juntos. Mulher, o teu lugar é no meu coração. Bastava fonte, muito menos ser a rosa, simplesmente espinho. Não queria ser caminho, porém o atalho. Muito menos ser a chuva, apenas o orvalho. Não queria ser o dia, só a alvorada. Muito menos ser o campo, me bastava o grão. Não queria ser a vida, porém o momento. menos ser conserto, apenas a canção. Bastava fonte, muito menos ser a rosa, simplesmente espinho. Não queria ser caminho, porém o atalho. Muito menos ser a chuva, apenas o orvalho. Não queria ser o dia, só a alvorada. Muito menos ser o campo, me bastava o grão. Não queria ser a vida, porém o momento. Muito menos ser conserto, apenas a canção. Saudade da beleza democrática. Ai, que saudade do sorriso progressista. Ai, que saudade de ouvir certas verdades que a burguesia sempre pensa, mas não diz. Ela era crooner de uma orquestra sistemática, feita de loucos, de poetas e burristas. Era a estátua nacional da liberdade, ditando a lei do ventre livre no país. Aquelas noites eram feias, eram trágicas, mas sua luz anunciava a diretriz. Comportamentos mais abertos, transparentes, pra nossa gente ser mais gente e mais feliz. Hoje a saudade escreve os versos neste samba, que é um dos sambas mais sentidos que eu já fiz. Esta saudade tem um nome, um sobrenome. Esta saudade é uma mulher, Leila Diniz. Esta saudade tem um nome e um sobrenome. Esta saudade é uma mulher, Leila Diniz. Ai, que saudade da beleza democrática. Ai, que saudade do sorriso progressista. Que saudade de ouvir certas verdades que a burguesia sempre pensa, mas não diz. Ela era crooner de uma orquestra sistemática, feita de loucos, de poetas e corristas. Era a estátua nacional da liberdade, ditando a lei do ventre livre no país. Aquelas noites eram feias, eram trágicas, mas sua luz anunciava diretriz. pensamentos mais abertos, transparentes, pra nossa gente ser mais gente e mais feliz. Hoje a saudade escreve os versos neste samba, que é um dos sambas mais sentidos que eu já fiz. Esta saudade tem um nome e um sobrenome. Esta saudade é uma mulher, Leila Diniz. Esta saudade tem um nome e um sobrenome. Esta saudade é uma mulher, Leila Diniz. Valeu, Ovidio. Valeu você, Aninha. Muito obrigado. Quando percebi que o seu amor poderia ser mel pra minha dor, esqueci de quem só me fez chorar. Reabri meu coração pra de novo amar. Quando percebi que o seu amor só me fez chorar, eu abri meu coração pra de novo amar. E secaram por fim lágrimas, esqueci o final trágico. Me salvei, já não sou naufrago. Sem meu barco não foi. Desde foi assim, tipo assim, mágico. E senti tudo em mim nítido. E lá dentro do meu esqueci de quem só me fez chorar. Reabri meu coração pra de novo amar. E voltaram os meus sonhos em meus olhos, enfim. Brilho, meu bebê já não mais trancos, coração não fugou. Lindo, novo amor enxotou. Pranto, meu querer sem temer. Lindo, quando percebi que o seu amor poderia ser mel pra minha dor. Esqueci de quem, só me fez chorar. Reabri meu coração pra de novo amar. Secaram por fim, esqueci o final. E salvei, já não sou. Não, sem meu barco não foi. Rígido, foi assim, tipo assim. Mágico. E senti tudo em mim. Nítido. E lá dentro do meu. Amor. Liberdade era nova tônica. Ai, mamão, é o seguinte. Tá gostoso, né? O quê? Ai, malandro, tu não é um golpe, não, Roberto. Eu tô até emocionado. Olha, eu vou passar isso, mano. É, tu é igual, hein? Pra de novo amar. Quando percebi que o seu amor poderia ser eu só pra minha dor. Thank you. aí, você está conectado no Moqueca de Siri, o podcast mais charmoso do mundo. Nessa primeira meia hora de programa, Tamba 4 com Paladium, Jorge Ben, Eu Vou Torcer, Clube do Balanço, Saudades da Preta, Bossa Cuca Nova com vozes de Cris Delano e Orlandivo, Onde Anda Meu Amor, Bebeto, Meu Amigo Charlie. Depois, Marco Ribas, Pacuti Kipê, Yaô, Maria Creuza, Rio Antigo, Jussara Silveira, Rita Ribeiro e Tereza Cristina com Poxa, Conjunto Nosso Samba, lembrando que Conjunto Nosso Samba, dos anos 60, com Ouro e a Madeira. Ana Costa e Ovidio Brito homenagearam Leila Diniz, e fechamos com Alcione mais Roberto Ribeiro, Mel Pra Minha Dor, de Rio do Hora. No fundo a gente está ouvindo Severino Araújo com a Orquestra Tabajara, As Pastorinhas. Arroba Moqueca de Siri. Siga-nos no Twitter. cuidado para saber se andou errado. Será difícil negar. Meu coração tem mania de amor. Amor não é fácil de achar. A marca dos meus desenganos ficou, ficou. Só um amor pode apagar. A marca dos meus desenganos ficou, ficou. Só um amor pode apagar. Porém, ai, porém, há um caso diferente que marcou num breve tempo meu coração para sempre. Era dia de carnaval. Carregava uma tristeza. Não pensava em novo amor. Quando alguém que não me lembra anunciou: Portela, Portela. O samba trazendo alvorada. Meu coração conquistou. Ah, minha Portela. Quando vi você passar, senti meu coração apressado, todo meu corpo tomado, minha alegria voltar. Não posso definir aquele azul, não era do céu, nem era do mar. Foi o rio que passou em minha vida, e o meu coração se deixou levar. Foi o rio que passou em minha vida, e o meu coração se deixou levar. Forte em Madureira, a serra edifica o seu altar. Nascente fonte de uma maré cheia, embalo que eu levo a vida a tocar. Brilhou, mãe Madureira, linda coroa de ouro imperial. Levou tantas vezes a glória, o rio exaltou seu carnaval. Exalta o cavaquinho, eis o teu protetor. Nobreza suburbana, império do tambor. Exalta o cavaquinho, eis o teu protetor. Nobreza suburbana, império do tambor. Alô, Madureira! Eu vim de lá, de Minas. Trazendo ouro, eu trouxe ouro e pó. Jongo e partido, meu samba tem raiz. É fruta boa. Madureira, a serra edifica o seu altar. Na nascente, fonte de uma maré cheia. Embalo que eu levo a vida a tocar. Meu samba tem raiz, é fruta boa. É o povo que diz: eu vim de lá, eu vim de Minas. Trazendo ouro, eu trouxe ouro em pó. Jongo e batido. Meu samba tem raiz, é fruta boa. É o povo que diz: eu vim de lá, eu vim de Minas. Trazendo ouro, eu trouxe ouro em pó. Jongo e batido. Reza forte em Madureira. Dorival Caymmi falou pra Oxum: você lançou em boa companhia. O céu abraça a terra, deságua o rio na Bahia. Dorival Caymmi falou pra Oxum: você lançou em boa companhia. O céu abraça a terra, deságua o rio na Bahia. Jeje, minha sede é dos rios, a minha cor é o arroz, minha fome é tão. Do Recife, Pouca Chinfra, que dia 23 de julho estará com Zeca Pagodinho no Clube Português. informações, poucachifra.com. Apenas por minhas penas que canto, não mais porque de remorso hoje chora o meu bem te ver. Sabia que reside meu peito, me aconselha a largar a canção. Não merece um capricho tal ingratidão. Das flores evito colher néctar de carinho, negando inevitavelmente ser tão passarinho. Cortaram minhas asas assim o meu coração à lapela. Feliz quem conhece o caminho da tua janela. Rosas, camélias, jasmins num bailado sem fim. Quando nem sei mais dançar. E o narciso que plantei em teu jardim perdeu lá, achando ser a flor de maracujá. Pergunto à borboleta, tu que viveste na escuridão, qual rima perfeita? Ela disse não, eu faço questão. Ó borboleta, tu que viveste na escuridão, qual rima perfeita? Ela disse não. Apenas, apenas por minhas penas que canto, não mais por ti. De remorso hoje chora o meu bem te vir. Sabia que reside meu peito, me aconselha a largar a canção. Não merece um capricho tal ingratidão. Das flores evito colher néctar de carinho, negando inevitavelmente ser tão passarinho. Cortaram minhas asas assim do meu coração à lapela. Feliz quem conhece o caminho da tua janela. Rosa, camélia, jasmins num bailado sem fim. Quando nem sei mais dançar. E o narciso que plantei em teu jardim perdeu o lar, achando ser a flor de maracujá. Pergunto à borboleta, tu que viveste na escuridão, qual rima perfeita? Ela disse não, eu faço questão. Ó borboleta, tu que viveste na escuridão, qual rima perfeita? Ela disse não. Qual rima perfeita? Ela disse não. Qual rima perfeita? Ela disse não. Apenas. Pedra no sapato incomodando e o problema é teu. Troca de sapato, põe de lado como prometeu. Ao menos diz que doeu. Diz que dói, que ainda chora, pra ver se me consola, me consola. Pedra no sapato incomodando, é mais um sonhador jogador. Pensa que amanhã é outro dia amenizador. Ao só falar de amor, diz que dói, que ainda chora, porque não mais implora, não mais implora. Repara essa tristeza que sempre em minha mesa e cansa tua beleza. Pois eu sei que a vida passa e a dor é passageira e vai. E vai pedir parada em qualquer segunda-feira. Agora veja, não repara essa tristeza que sempre em minha mesa e cansa tua beleza. Pois eu sei que a vida passa e a dor é passageira e vai. Vai pedir parada em qualquer segunda. segunda-feira. de tudo provei, do meu suor, na porrinha com bicheiro. Campeão do dominó. Alçada eu fiz promessa, 2 contos de réis se eu ganhar na loteca. Amada minha vida de boneca, chofera espere caviar no jantar. Mas tão difícil fazer a menina deixar de ser santa e virar padroeira do samba se ela aceitar, até construir um altar. Mas tão difícil fazer a menina deixar de ser santa e virar padroeira do samba se ela aceitar, até construir um altar. E virar padroeira do samba se ela aceitar, até construir um altar. E virar padroeira do samba se ela aceitar, até construir um altar. Da Orquestra Tabajara, ouvimos Fernando Abreu, Aquarela Brasileira, Neguinho da Beija-Flor, Põe o Rio que Passou em Minha Vida, Sergião Lourosa, Reza Forte, Fabiana Coza, Nação, e aí o módulo com Pouca Chinfa, Coração Passarinho, Pedra no Sapato e Carmelita. No fundo estamos ouvindo Tim Maia com Flamengo. Este é o Moqueca de Siri, o podcast mais charmoso do mundo, que tem locução, edição e seleção de repertório de Conrad Rose, este canhoto aqui, e produção executiva de Xana Massi. Tenho todos uma excelente semana. Salve as crianças, salve Jorge, e viva o Clube de Regatas do Flamengo! Siri.